Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e... depois de passar da montanha reversa, é hora de viver mais aventuras. Oi, pessoal, aqui é Rita. E é a banana que nasceu na cabeça do crocodilo ou é o crocodilo que nasceu da banana? Essa boa é uma pergunta. Grande pergunta, uma pergunta muito importante, inclusive. Fala, galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Michelle do Oblocast. E hoje é dia de fazer chover no deserto. Literalmente falando. E aqui é o Nerd Master totalmente no Okama Way! Que fique bem registrado neste podcast que as opiniões diversas dos participantes não são a opinião do todo. Bicho invejosa! Eu não vou deixar acontecer transfobia nesse podcast, desculpa aí, viu? Eu vou me meter em toda a transfobia que acontecer e vou criticar o Oda. Mas eu vou criticar com a crítica correta, porque ele tá se retratando com relação à transfobia dele. Não é? É isso aí. Bom. Isso, amiga, me defende eu sim aqui. Bom, ouvintes, para quem não entendeu nada, essa é a nossa segunda parte sobre One Piece. De nada, quem... ouvinte. Eu já tinha isso planejado, tá? Tá bom. Para quem não sabe, por enquanto nós vamos falar do arco de Alabasta. Ou seja, Netflix paga nós. Opa. E... pra quem não conhece, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Michelle, lá do All Bluecast. E também linda! Não sei se é do Cidadela. Não sei se é do Cidadela Geek também, mas tá valendo. Seja muito bem-vinda, bagunça. Sou maravilhosa! Também. Sou também do Cidadela e do All Blue. Sabe como é, né? Tirando o Nerdmaster, que é fã de montão, nós tínhamos que ter um especialista. Então eu trouxe a Michelle pra ajudar a gente, caso a gente fale alguma groselha. Ah, tá, obrigado, né? Seu fela de uma porra. Olha. Nerdmaster, pra começo de conversa, vamos à ficha técnica, pelo menos do anime em questão. Ele vai estar lá no post. E eu vou pedir pra você falar pra gente um pouquinho sobre as vozes que foram emprestadas aos nossos queridos personagens. Lembrando que a dublagem da Netflix vai até o episódio 64 e nós vamos falar até o episódio 135. Ah, a dublagem já tá no 130, ela foi até o final de Alabasta, tá? Ah, é? Bom saber. Ah, bom é? Saber. Lançou no começo de abril, meu amor. Ó, muito obrigado pela informação. De quê? Então tá ótimo. Então, o elenco de dublagem, ele vai... os episódios dublados vão até o 130 lá na Netflix. Netflix patrocina nós. O que você acha que eu falei de Netflix pagar nós, porra? E aí, eu vou pedir pro Nerdmaster, por favor, diga pra gente as vozes do nosso elenco de dublagem, pelo menos no começo, sobre os Mugiwaras. Muito bem, começamos com o senhor Macaco de Luffy, né, o nosso querido Capitão Chapéu de Palha Borrachudo, quem é a seiyuu dele é Mayumi Tanaka. E entre outros personagens não tão famosos, ela fez só Kuririn de Dragon Ball, Kirimaru Setsuno de Nintama Rentarou, não sei quem é, Kana Krishna de Sakura Tensen, Koema, seu Koema do... seu meu, Koema, seu otário, do Yu Hakusho, E Ryonosuke Fujinami de Urusei Yatsura. Também não sei quem é. Aqui no Brasil, o Luffy tá sendo feita por ninguém mais, ninguém menos que Dona Carol Valença. Que, entre outras pessoas, ela faz a Erza Scarlet de Fairy Tails. Diga uhul, Jorge. Uhul. Pronto, viu? Essa é a versão Jorge que gosta ainda de Fairy Tail. Hetsu Unohara de Bleach. Talvez gente sempre é bom. Doraemon de Doraemon. Ó, oh, nossa, eu nunca desconfiaria disso. Kurumi Saiki de Saiki Kunosu no Psaiman reativado. É o Psaiman, é esse, né? É, eu gosto desse. Psaiman é legal. E Capandante de Yokai Watch. O Capandante é maneiro, cara. É um capa, engraçadíssimo. Né? É um capa vida boa, né? Porque o capa surfista. Depois temos o Sr. Hororora Zoro, o espadachim mais perdido da história dos animes. Que na dublagem em japonês, o seiyuu é Kazuya Nakai, que entre outros personagens fez Yuji Suguru, de Aono Exorcist, Miles, de Full Metal Alchemist Brotherhood, Soma Shikesai, de God Eater, Zap Refro, de Kekai Sensen, e Shoichi Yamaoshi, de Kuroko no Basket. Esse é anime de basquete, né? Imagino que seja. Mas é mesmo. Eu sabia que era. Aqui no Brasil, é feito por ninguém mais, ninguém menos que o diretor da dublagem desta bagaça, que ninguém mais, ninguém menos que o seu Glauco Marques, que fez o Zamasu em Dragon Ball Z, que é o Zamas, né? No Dragon Ball Super, Metal Bat no One Punch Man, cara, Metal Bat é muito engraçado. Metal Bat é todo Yu Yu Hakusho, cara, é muito engraçado. Musashi Golda de Mob Psycho 100 é maneiro. Musan Kibyuchi do... Ah, o Oni, né? O chefão Oni do Kimetsu no Yaiba. Sim! Seu Musan. O único personagem que fez cosplay de Michael Jackson. Seu Musan, ou Dona Musan, dependendo da parte do anime que você esteja fazendo, né? E também, né? Vox de Dororedoro. Cara, a gente tem que fazer Dororedoro, cara. A gente precisa fazer Dororedoro. É muito top, é, né? É muito maneiro com Dororedoro. É muito foda. Nossa, Dororedoro é muito bom. Mas aí muito a gente vai fazer do mangá pra contar a história inteira, né? Por que não? Bora. Tá. Em seguida, nesta trupe de gente maluca, temos a navegadora Nami, a ladra gatuna gostosa para caceta. Palavras do Sandy. A seiyuu dela é Akemi Okamura, que entre outros personagens fez Fio Piccolo de Porco Rosso. Eu adoro Porco Rosso, meu terceiro... Ghibli favorito de todos os tempos. Ela também fez Kido em Zat Bell, também fez Zabini em Ashita no Nadia, fez também a Kaori em Steel Angel Kurumin Core e fez também Kazumi Fuji em Sakura Wars. Yeah. Aqui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos faz ela aqui, Madame Dona Tatiane Kelpmer. Eu não sei falar o sobrenome dela. Kelpmer. É isso que eu queria falar. Muito bem. Que, entre outros personagens, fez Shinobu Koshu, também de Kimetsu no Yaiba. Personagem foda, Dona Koshu. Dona Koshu é uma pessoa violenta, hein? Tem que tomar cuidado com ela. E o Zunha de Grow. Isso, como é que é? E o Zuhira de Grow. E o Zuhiri, isso aí, toma aí também. Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. Sakura Raruno de Naruto. Ninguém conhece essa, né? E também Mokona Modoki de XXX Holic. Eu não sei se é assim que lê. Se lasca. E também fez a Rukia, Rukia Kushiki de Bleach, alvejante é sempre bom, lava roupa cá, beleza. Putz. Em seguida, eu já fiz essa piada, só agora que ele se encasquetou com ela, mas tá bom, deixa eu falar. Seguindo nessa viagem, temos o narigudo favorito de todos, o mentiroso atirador de elite, senhor Usopp. Lá no Japão, o seiyu é Kapei Yamaguchi, que entre outros personagens fez Hana São Tomé, né? O São Tomé, né? Todo mundo sabe o que é Hana São Tomé. Né? Nem São Tomé, é São Tomé, né? Não, é São Tomé, todo mundo sabe o que é São Tomé. Tá escrito São Tomé aqui na pauta, porra. Tu quer falar o quê, rapaz? Fez também... fez Inuyasha, né? No próprio, né? Inuyasha também. Ellie Lawliet, de Death Note. O Ellie. Ela fez o... Ele fez o Ellie? Oh, sim, senhorito. Mas de onde saiu esse Lawliet? Eu não conheci esse Lawliet, não. Mas tudo bem, deixa eu falar. Sim, é o sobrenome do Ellie. Ah, que bom. Nunca fiquei sabendo. Ellie de Lawliet. É o nome dele. Oh. Olha só! Muito obrigado, viu? Também fez Oberon. Mahotsukai no Yome? Que é isso? Mahotsukai no Yome é um mangá de uma menina que... É, The Ancient Mago's Bride, sabe? Exatamente. Que tem é a do... com aquele chifrão e a menina ruiva. É a do mago pedófilo? É do mago cabeça de dinossauro, quase. Pedófilo. Ah, é o mago pedófilo, eu conheço. Eu sabia que eu tava reconhecendo esse nome de algum lugar. Mahotsukai no Yome. Também traduzido como mago pedófilo. É, também isso. Traduzido como mago pedófilo. Muito bem. E por fim, mas não por último, Kenshizu de Jujutsu Kaisen. Legal. Aqui no Brasil, quem faz é o Adrian Tatini, que entre outros personagens faz o Zenitsu Akitsuma. Puta que pariu, Zenitsu. Ah, mamãe. Kimetsu no Yaba, né? Ah, Zenitsu, eu mereço você, sabia? Flock Foster, de Shigenki no Kyojin. Ou traduzido como Attack on Titans. Attack on Titans, é isso aí. Yamazaki, do Mob Psycho 100, bacana. O Homem do Saco, de Dorohedoro. E Dabi, de Boku no Hero Academia. Muito bem. Não é a Dabi. É o Dabi. É o Dabi com Zenitsu. Nossa. Pior que é, né? Pra quem não sabe quem é o Dabi, é aquele cara com a cara toda costurada. Isso. Queimada, na verdade. É. Ele adora fazer o esquisitinho, né? Ah, mas o Zenitsu, ele é o, além do alívio cômico, é o taradinho de plantão, né? Não, ele é esquisito. Ponto. Veja bem, Japão, né? Não vou passar pano, não vou deixar, não vai acontecer. Então pronto. E para continuar nessa seara, vamos agora falando de tarados, né? Que já que entrou a seara dos tarados na conversa, né? Temos aqui nosso querido pernáustico cozinheiro de plantão, senhor Sandy. Canelinha de cristal. Canelinha de cristal, perninha do capeta. Quem faz lá no Japão o seiyu é o Hiroaki Hirata, que entre outros personagens fez o Karui, também One Piece. Ah, ele fez dois, é? Então tá. É, ele fez o Sanji e o Karu. É, que é o patinho. Legal. Ah, o Karu! É que eu tô acostumado com a escrita no Brasil, que é K-A-R-U. Ué. Então, em homenagem ao seu Hirata... Ué. É, Billy Banks Jr. de Burn the Witch. Acho que eu já vi Burn the Witch. Conhecido como o mangá que tá no mesmo mundo de Bleach, só que meio que entre muitas milhões de aspas sucedeu, né? Nada disso, é Harry Potter de Bleach, é isso. É isso aí. Harry Potter, mundo de Bleach, boa. Muito bem. Também teve Rubei em Claymore. Leomon em Digimon Tamers. E não foi só no Digimon Tamers, foi no Digimon Adventure também, tá? Não, mas ele... Então, mas o Leomon do Adventure foi outro seiyuu. É, acho que sim. E Gemma Shinarui de Naruto. Muito bem. Aqui no Brasil, quem faz a voz do Sanji é uma pessoa pouco conhecida, né? Um dublador que é, inclusive, novato nessa seara, nesse trabalho de dublagem, né? Quase ninguém já ouviu falar dele. O tal do Sr. Wendell Bezerra, né? O Wendell, né? Tá aqui o Sr. Wendell Bezerra. Ele fez uns carinha aí qualquer nos animes aí menos conhecidos, tipo Goku de Dragon Ball, na fase Z em diante, né? Porque antes foi a irmã dele que fez. Né, fez o Dor, né, no Naruto Shippuden, né, o dolorido Pain. Lá, o Pain, né, e o que que Pain significa? Dor. Então pronto, não reclama, não traduz a minha tradução, porra. Traduzir também... a sua tradução porque ninguém vai entender, porra. Fez o Ryoga Hibiki em Ramna Meia, também conhecido como Perdido. Né? Conhecido fez... como rival do Zoro, né? Rival do Zoro e da bruxinha do Flywitch, tá? Porque opa! O povo pra se perder. Meu Deus. Fez também Baian de Cavalo Marinho, nos Cavaleiros do Zodíaco. E o Metabee nos Medabots. Medalutadores prontos, Cyber Luta começou! Alguém se empolgou, vamos lá. Eu adorava Medabot, pô. Dá licença. Então tá. Seguindo, temos agora os novos personagens. Porque essa patota até agora já estava no primeiro episódio do Anime Sphere. Na parte 1 do Anime Sphere, essa patota toda já estava, né? Na agora verdade, entra... não. Por causa o que... O Santi, essa... sim. Então, mas essa patota... Assim, estava na primeira dublagem. Mas o que eu tô falando... É que quando veio o nosso episódio 110, ainda não tinha redublagem da Netflix. Então, não, esse elenco. Não, amor, não, você não entendeu, meu. Você não entendeu o que eu quis dizer. Eu tô falando que os personagens até agora já tinham sido mencionados na Exato. Primeira parte do Anime Sphere. Que agora eu vou entrar nos personagens novos. Você entendeu agora, Sim. meu amor? Posso continuar? Os personagens... Por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a coisinha mais fofucha, comedora de algodão doce, o senhor Tani Chapa. Lá no Japão, quem faz a voz é Madame Dona Ikue Otani, que fala um personagem que quase ninguém conhece, sabe? Criatura quase que desconhecida da história da humanidade, que eu sou Pikachu, lá dos Pokémon. Pikachu, conhece Pokémon? Então é esse aí mesmo, é o Pikachu dos Pokémon, é esse aí, cara mesmo aí. Caroço. Quem mandou falar comigo. E também fez o Konohamaru Sarutobi, né, do Naruto, garoto chato pra caralho, honorável neto da puta que pariu. Né? Também fez o Zet Bell, de Zet Bell. E também fez Candy, de Smile Procure. E a Morgana, de Persona 5, a animação. Aqui no Brasil, ninguém faz melhor a voz de Tony Chopper do que Madame Dona Agatha Paulita. Agora dá licença aqui, eu vou me perfazer. Com licença. Eu sabia. Ela faz, cala a boca, desgraça. Ela faz ninguém mais, ninguém menos de Gretzko! De a Gretzko! Coisa mais linda do pai. Sim, precisava. Muito obrigado. Também faz o Akamaru de Naruto. A Iris no Pokémon Best Wishes. E a Mu Shorinji de Inazuma Eleven. E a Els de Beastars. Eu adoro Beastars. Beastars precisa ser em breve Anime Sphere, tá? E pra terminar essa seara dos dubladores e dos personagens da trama principal, temos Madame Dona Nico Robin, a proscrita, a criança maldita, e entre outras alcunhas não menos elegantes da parte dela. No Japão, quem é a seiyū de Madame Dona Nico Robin é Yuriko Yamaguchi, que entre outros personagens fez Avados em Dragon Ball Super, Hitsuko Akage em Evangelion, Orochimaru no Naruto, olha Orochimaru, viu? Enfermeira Joy em Pokémon em suas 1500 versões totalmente iguais. E Madame Dona Rilda em Shaman King antigo. Como assim Shaman King antigo? Tem um Shaman King novo? Sim, o remake 2020, tá saindo desde abril. O remake desse ano, agora 2021, exato. Eu preciso ver isso. Bom. Tá muito bom a animação. Não duvido. E aqui no Brasil, Madame Dona Rico Robin é feita magistralmente por Dona Samira Fernandes. Dona Samira Fernandes, entre outros personagens, fez a Thea Gardner em Yu-Gi-Oh! Kurenai Yuri em Naruto, Kale no Dragon Ball Super, Elesis em Grand Chase e Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, Madame Dona Coronel Motoko. Tome-lhe respeito, dou licença, por favor. Um abraço. Ok. Depois dessa, gente, depois do... Da leitura das vozes que a gente tem aqui, que o Nerdmaster fez de maneira muito empolgada, né? Obrigado, Nerdmaster. Ah, também que mandou se botar ético. Conversa. Né? Eu adoro a Gata Paulita. Eu adoro a Gata Paulita. Né? Aí a gente vai dividir a saga de... Ah! O que eu não coloquei na pauta, mas eu quero fazer algumas menções honrosas, é Nefertari Vive, a nossa querida Miss Wednesday. Aqui no Brasil foi dublada pela nossa querida Fernanda Bulara. Boa. Que fez a Queen em Tiger and Bunny. A Momo Hinamori. Tiger Bunny é legal, Tiger Bunny é legal. E tem o Wendell Bezerra também, Tiger Bunny é legal. Momo Hinamori em Bleach. A Ino Yamanaka de Naruto. A Asuka de Evangelion. E a Yaoi Orozo de My Hero Academia. O Karu foi feito aqui no Brasil pela Fátima Silva. E, entre outros trabalhos, fez o Paul Chessmon em Digimon Fusion, fez a Kintsuchi e o Orochimaru em forma feminina de Naruto. Agora eu já não entendo por que faz o Karu. O Karu só faz... Não, mas tem que ter alguém que faz isso. Oxi. Exato, tá bom. Tem que ter alguém que faça o quê. Até fazer quê. Você acha alguém foi lá e gravou o barulho dos pokémons? Não, cara, alguém teve que fazer o barulho, são dubladores. Pikachu! E o nosso principal vilão deste arco, Sr. Crocodile, vulgo Chichibukai, vulgo Mr. Zero. Chichibukai até esse arco, né? Depois ele se ferrou. Aqui no Brasil, ele teve a voz do Francisco Júnior. Caralho, muito ele bem feito, inclusive, tá? Não sei se vocês já ouviram o Jorge, não, porque eu não sabia nem que tinha dublagem, mas puta que pariu. Eu sabia que tinha a dublagem até o 64, mas tá ótimo. Gostaria de demonstrar meu amor pela voz do Francisco Júnior, que ele faz também o Sukuna de Jujutsu. Oh, eu vi a dublagem de Jujutsu, velho, tá muito boa. Muito outra boa. Coisa, algum, com certeza algum de vocês assistiu Aquaman. É, ele é o Momoa. Ele dublou o Momoa. Ele dublou o Momoa. My man. E ele não é dos Guerreirão fodão do torneio do poder do Dragon Ball? Ele fez o Hit. Ah, então, esse aí mesmo. Do universo 6. E o além do Nanatsu. Além do Sukuna em Jujutsu Kaisen também, ele fez o Scanor em Scanor. Nanatsu no Taizai. Scanor do Orgulho. É isso aí, o Leão do Orgulho. Ele fez o Grimmjow em Bleach. Ele fez o Laxus em Fairy Tail. Ele fez o Yami Sukehiro em Black Clover. Ou seja, o cara se acostumou a fazer personagem foda. E tudo personagem marrento, tu já percebeu, né? É tudo, daquele tipo, eu falo grosso porque eu sou foda. Quer ter uma explosão de cabeça, ô Nerdmaster? Manda! Ele fez a voz do Verdia em Konosuba. Ah, do Belge, sim, do cavaleiro, do cavaleiro sem cabeça. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Sim, foi ele que fez. Muito bom, né? Sim, senhor. Bom, agora, vamos... como o arco de... a saga, né, de Alabasta, ela parte do episódio 46 até o episódio 135, Eu dividi entre os arcos, mas pra gente ter um ponto de pra gente conversar em cima. E só pro pessoal saber, esses episódios foram exibidos entre 2000 e 2002. Então, quem reclamar de spoiler... De qualidade da animação também, não adianta reclamar, sim, da qualidade da animação, ouvintes. Não, eu não vejo problema nenhum na animação. Não, então, é porque... Ela é aquém das animações que estão saindo hoje em dia, mas é justamente porque é um negócio de 20 anos atrás. Sim, porra, né? Vamos é isso lá. Que eu tô falando. A gente começa aqui pra comentar o arco da Reverse Mountain, que são os episódios 62 e 63, ou seja, Labum. Labum! E eu trago aqui, que é interessante, que a gente tem uma premissa do que acontece lá em Thriller Bark. Quando pero no mucho, quando... né? Que a gente ainda não conhece a história de Thriller Bark ainda, né? Sim, mas a gente tem uma prévia. A gente só conhece os piratas rumba. Sim. Eu acho que a graça não é nem essa coisa de chamar de prévia. É mais que quando a gente chega em Thriller Bark, tem essa recuperação do que veio antes. Igual quando você conhece alguns personagens de Whole Cake Island, você fica, putz, cara, é verdade? A história do Sanji nunca tinha sido contada direito. Aí você fica, uau! Então o Oda é muito bom em colocar essas migalhinhas no chão que você só percebe que estavam sendo numa trilha muito bem estabelecida desde o começo. Oda Sensei, ele não deixa fio solto, né? E os que deixa solto, ele deixa de sacanagem, né? Sim. Não é nem de sacanagem. Ele deixa solto pra puxar depois. E se você não chorou com a história de Labum nesta primeirinha parte, te prepara, negão, porque tu vai chorar litros quando chega seu grupo, tá? Né? Bom, alguém aqui neste episódio não gostou dessa parte de Labum? Gênio! Eu acho que primeiro, explicar, né? Reverse Mountain é meio que a entrada da Grand Line, então todos os episódios até agora foram, sei lá, 61 episódios de East Blue, de coisas acontecendo, apresentando os personagens. E aí a gente subiu a cachoeira e desceu na Grand Line, então a gente tem a apresentação de quão esquisita é a Grand Line. Então começa com uma baleia gigante que tem uma ilha dentro. Uma coisa bem Pinóquio, que eu acho bem legal. Não, o mais engraçado é o tio da Flor, né? Que é o velho safado lá dentro da baleia. Que, porra, o cara é desocupado até dizer chega, né? Que pintou a porra do estômago da baleia inteiro de céu e ainda assinou na pintura das gaivotas. Ainda e pra você poder... vê no arco de Wano que esse cara aí é pica grossa, você só não ligava mesmo. É, isso aí, mas porra, o velho desocupado, meu Deus do céu. Não, ele tá vendo a cachoeira subir pra cima, tá tudo bem. É isso eu só aí. Digo uma coisa, eu só digo uma coisa pra vocês. É, George Martin, aprende com Oda a resgatar as histórias anteriores, por favor. Obrigado! Eu só digo que esse velho aí é o exemplo clássico de quem pode, pode. É opa! Isso. Opa! Então... quem não chorou na parte da Labu, né? Opa! Quem não chorou? E mais uma vez o Luffy se mostrando um cretino adorável, né? Que ele começa a sentar-lhe a porrada em Laboon só pra depois ela fazer a Laboon parar de dar cabeça. Porque tadinha, né? Com a porra da testa toda alanhada de tanto bater com a cara no na mureta lá na porra da Grand Line. No continente. É isso aí. No único, só tem um. Então a baleia está batendo a cara no continente. Só. E vocês acham que o Luffy teve essa conexão com a Laboon pela aquela... Ah não, acho que é muito spoiler. Deixa pra lá. Não, manda bola, ora. Tipo, a conexão dele com os animais, tipo, ele começa a escutar os animais, tem uma parte que ele começa a escutar os animais. Será que a conexão dele com os animais de One Piece... Tem uma relação com esse poder dele, tipo do Rato do Rei? Olha, aí, nesse ponto ainda não. Foi só naquela coisa do companheirismo mesmo, dele entender que ela... Eu acho que nessa vibe o Luffy mais se simpatizou com a baleia. Porque se ele estivesse na posição da baleia, ele estaria fazendo a mesma coisa, entende? Foi uma empatia aí do Luffy. Eu muito consigo ver o Luffy dando cabeçada na porra do continente. Qualquer um de nós, né? Então eu acho que a simpatia do Luffy é muito mostrada com a Laboon e aí ele fez uma solução que funcionaria com ele. E aí a Laboon não vai mais bater a cabeça na Red Line pra não apagar o símbolo dos Mugiwara que o Luffy desenhou na cara dela. E mais uma vez o Luffy mostrando as suas incríveis capacidades de desenho, só que não. Habilidades artísticas extraordinárias. Nossa, extraordinárias. Picasso morreria de inveja. Eu diria que melhor do que ele, só a Rukia de Bleach. O Raito tá de sacanagem também, né? Vamos lá. Bota logo uma criança de 5 anos pra desenhar, que é melhor, né? Bom, a gente vem aqui pro arco de Whiskey Peak. Os episódios de 64 a 67. Onde eu separei dois pontos que são interessantes. A gente conhece aqui a nossa querida Vivi, Nefertari Vivi, né? Não, a gente conhece ela dentro da Laboon. Sim, mas sim. Até aí a gente conhece ela... Ela como e o Mr. Five, né? Não, Mr. Não, não, é o Mr. 9. Ah, é o 9, é. É o Mr. 9. Mas ela aparece como Miss Wednesday justamente no arco de Whiskey Peak. Eu gosto que o Whiskey Peak é o primeiro arco que mostra que o Zoro não é tão tapado quanto ele pareceu até agora, sabe? A galera faz uma baita festa, embebeda todo mundo e o Zoro bebe não cai. Com licença aqui, eu preciso contradizer a vossa senhoria. Zoro não é tapado. Zoro é perdido. É uma coisa diferente. Então, mas é que até ela basta... Ele parecia ser tão tapado quanto o Luffy, porque tudo que você tem da ninguém história dele não é muita coisa. Ninguém consegue. Vou defender o Zorão. Ninguém consegue ser tão tapado como o Luffy, cara. O Luffy é campeão da tapadice, cara. Peraí, Nerdmaster. Sim, mas eu não tô dizendo que é um binário, é um espectro. Peraí, Michele. Então, diga o que você ia dizer, por favor. Defenda o Zoro. O Zoro é meu personagem favorito. Eu vou defender o Zoro porque ele ainda não desenvolveu o haki da localização. Eu duvido que não, ele mas eu tô consiga falando de desenvolver tapado de questão de inteligência mesmo. No Whiskey Peak a gente descobre que o Zoro é capaz de ser um bom estrategista, que até ali a gente nunca tinha visto isso. A estratégia dele até agora foi ser cortado a meio. Que grande estratégia. E tipo, nessa parte ainda o Zoro ainda tava ainda se adaptando ao lado pirata, porque ele não era pirata, ele era caçador de pirata. Ele era caçador de estilo de vida diferente. Ou seja, ele estava se adaptando àquilo que ele estava caçando. Então a gente pode dar uma, né, uma trégua para ele aí. Se a gente levar em consideração, dos cinco que estavam ali, os únicos dois que estavam completamente acostumados a serem piratas era o Luffy e o Usopp. Não, a Nami não, também. A Nami ela roubava... A Nami era meio que a ladra que é pirata, mas odeia piratas. Então ela tava naquele conflito dela ainda, que ela tava acabando de aceitar que ela ia virar um pirata. Sim. E o Usopp era só um mentiroso. Ele mentia pra deixar os amigos felizes. Ele nunca foi um pirata. A jornada como dele é você se transformar num valoroso homem do mar, né? Como você ousa falar mal do incrível Capitão Usopp? Não tô nem falando mal, essa é a pior parte. Pior que é verdade. Mas, sobre o Zoro, acabando de falar o que eu queria falar, no Whisky Peak, quando o Zoro vai lá e destrói a armadilha que estavam fazendo com que os Mugiwara caísse, o que o Zoro faz é mostrar, eu sei quem são vocês são a Baroque Works. E isso é um detalhe muito interessante que o Oda vai trabalhando também. Ele sempre coloca as coisas do arco que vai acontecer um pouco antes pra gente começar a pegar as dicas. Então você vê aí, Baroque Works, o que que é? São uns vilões aí, não sei, são os mercenários, não sei. E aí você vai descobrindo que aí os rankings mais altos têm os homens nomes numerados, as mulheres feriadas de dia da semana. Então o Senhor Zero é o grande mistério, quem será? E aí apresentam a Vivi, porque a galera tá tentando descobrir quem é o Senhor Zero e tentar libertá-la, basta. E você fica, mas não, por que que o Luffy vai se meter nisso? Apesar de que nessa chegada do Luffy e companhia, a Vivi já sabia que o Zerinho era o Crocodile. Né? Sim, mas a gente como leitor começa a descobrir essas coisas no começo em Whisky Peak, né? Quando as peças começam a serem apresentadas pra que no final de Alabasta, lá pro episódio 130, elas encaixem e você fique, nossa, que da hora! E é justamente aí, ainda próximo ao final de Whisky Peak, que a gente conhece ninguém mais, ninguém menos que a Robin. E começa o festival de gente bacana, né? Inclusive bem discriminados pelo Luffy, como tio do cabelo de rocambole, a mulher homem, né? Que é a Miss Monday, o rei palhaço, que é o Mr. Nine, e o tio da meleca, que é a porra do Mr. Era o Five? Que era o da meleca? Era o Five, né? E a garota com brinco de alemão, né? A menina lá dos quilos lá, da garota do quilo não. É isso. Mas a gente ainda não sabe que a Robin se chama Robin. A gente conhece ela como Miss All Sunday. É, Miss todo domingo. Aí a gente tem aqui um arco filler, episódio 68 e 69, quando a gente descobre que quem tá treinando o Kobe e o El Meppo, quem não lembra o Kobe e o El Meppo ali do comecinho do anime? Quem tá treinando os dois ali é o Garp, só o vô do Luffy e um herói dentro da marinha. Só ele, só o brabo. Só que a gente ainda não sabe que o vice-almirante Garp é o vovô do Luffy. Ainda não. Eu acho que a gente já sabe que o nome dele é Monkey D. Garp. Sim, já sabe que... Essa galera do dia é um bando de maluco, nem todo mundo mas o Monkey é o mesmo do Luffy, dava pra fazer essa ponte. Sim. Dá pra o D não é o D que eu tô me referindo, é o macaco. Exatamente. E esse arco é filler aspas, né? É um filler porque não importa muito na história, mas é uma historinha que o Oda colocou nas capas dos capítulos e você conseguia acompanhar um pouquinho o que aconteceu. Eu não considerei eu não considerei esses dois episódios como filler, não. Porque afinal de contas, depois, mais pra frente, a gente vai ver que o Cobb fica foda pra caralho. E o Belmebo também. Então, vale mas a é pena a par... acompanhar o Gap. O Cobb. Ele fica top. Então, mas é a partir daí que ele começa o treinamento pesado dele na marinha, graças ao Garp. E graças ao Ruffy, que conseguiu colocar ele na marinha. Não, essa parte tá no episódio, na parte 1 que a gente falou, é um barato. Sim. Ele senta o sarrafo na Álvida e fala, você quer ir pra marinha? Tchau, a gente vai se picar daqui pra frente, mas não, vai, só vai. É daí que você vê que realmente essa família não presta, né? Esta família dos macacos. Que o velho Garp é outro sacana igual, né? Que ele é igual o Ruffy. Ele senta-lhe a borracha na porra do Cobb do Belmebo, mas senta-lhe a porrada, toma de doer até na alma. Mas depois, aí, vocês querem brincar? Então dá, vem cá me dar uma porrada. Eu aceito, bate aí. Vem. Então tá, então pronto, beleza. Né? Agora vocês estão homem, agora que vocês tomaram vergonha de homem, vocês pararam com essa viadagem, principalmente o Belmebo, né, que tinha um jeitão meio tchan, né? É quase o Okama, né? Quase eu acho que a sexualidade dele não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo, até porque ele era mais filhinho de papai do que qualquer outra coisa. Também exato. Filhinho de... E que papai, né? O Monte Machado, né? Que papaizão bom esse, hein? Papai legal, hein? Responsável. E aí depois a gente tem o arco de Little Garden, que vai dos episódios 70 a 77. E caraca, que maneiro a história dos gigantes, cara. Que coisa linda a história dos gigantes. É aí que a gente começa a aprender sobre o Baf, velho. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. O que você acha de Little Garden? Cara, eu gostei do arco de Little Garden. Tipo, bem interessante a história dos gigantes. Tipo, eles estavam lá brigando e nem sabia por que estavam brigando mais tanto tempo que eles estavam lá. Bem aleatório. Mas foi um arco bem divertido, bem divertidozinho. A gente vê o Sanji e o Zoro brigarem. Aliás, eu então, acho que é aí que... É a primeira vez que eles competem, o Zoro e o Sanji. É aí que começa a rivalidade mesmo, né? É aí que o Sanji começa a chamar ele de Marimo de Merda. Marimo. É, então, e é legal porque a disputa do Zoro e do Sanji começa a espelhar a dos gigantes. Eles começam Sim. a brigar e alguém chega, não, mas quem é mais forte? Eles só continuam a brigar e estão até agora e a pergunta já não importa mais. E sabe? O pior, no final da brincadeira, é saber que é exatamente a mesma disputa. Pra saber quem é que caçou o bicho maior, o bicho mais gordo, o bicho mais... Quando meio que tá pro final do arco, o Sanji e o Zoro, cada um pegou um dinossauro gigante lá pra trazer pro Going Merry pra ser comida. E são os mesmos dinossauros, só que a versão pequena, dos que são a casa dos gigantes, que são esqueletos gigantescos de dinossauro. Tá não, espelhado na verdade, exatamente não. A disputa. Na verdade não são de dinossauros, são de Rei dos Mares. Tá. Né? Bom... Depois de... Não, até... O que eu acho legal pra caramba, porque assim... Os dois são super amigos, mas aí eles estão... disputando pra ver quem tinha razão. Mas aí, como todo bom vilão, a Baroque Works se mete, sabota o duelo e faz com que um dos dois ganhe. E na seara de personagens... É muito bom. Né? Na seara de personagens... Felas de uma puta, bem-vindo Mr. Tree e senhorita Golden Week, o duplinha de felas da puta de personagens, né? A casinha de cera do Mr. Suri é muito engraçadinha, e aí ele tem os poderes de cera e ele tá lá, e aí o Zoro e a Vivi e a Nami estão sendo transformados em velas de parafina. E aí o Zoro faz uma pose e todo mundo, o que você tá fazendo? Se é pra morrer... Se transformado numa vela, eu quero ficar numa pose da hora. É, ué, faz ele certo. Não, cara, a gente tem que escapar. E aí ele vai cortar o próprio pé fora pra escapar e o Oda desenha as cicatrizes no tornozelo dele até hoje. Tá no capítulo 1000 e cacetada e as cicatrizes estão nos tornozelos do Zoro. É longe, tenta cortar metade da tua perna pra ver se não fica cicatriz, minha filha. É, mas quando você desenha um negócio faz 40 mil anos, às vezes você esquece, o Oda não esquece. Não, o Oda faz uma continuidade absurda, meu. Ele não pode esquecer, não, porque ele deixou muita coisa em aberto. Ele vai ter que falar tudinho. Só vou lá. Tome jeito, Oda! E aí, o problema de Little Garden é que o Log Pose vai levar um ano pra apontar pra onde eles querem. E eles conseguem pegar um Eternal Pose de outro lugar. E aí tem um probleminha, que a Nami pega a malária. Malária pré-histórica, mas ela pega. Sim, e aí que a gente vai parar no arco da Ilha de Drum. Entre os episódios 7, 8 e 9, 1. Quem aparece pra alegria do Nerdmaster e de todo mundo que adora um bichinho? Tani, opa. Tani, tchapá! É aí que a gente vê que... Eu não sei se vocês lembram no começo do anime, o Luffy ele fala que queria ter uma tripulação de pelo menos 10 pessoas. Se vai contar ele ou não, não sei. Mas que ele queria ter um cozinheiro, ele queria ter um marceneiro, um médico, um músico. Que ele fazia. Cara, ele fala que... primeiro músico, depois marinheiro. O Luffy tá pedindo um músico desde que ele tá sozinho com o Zoro numa canoa. Isso, pois não, é. Ele já queria um músico desde lá de trás do Zoro, a Nami nem tinha entrado na equipe ainda, ele já tava querendo um músico. É, tá, o Zoro, o Ruffy e o Kobe na canoa, e o Ruffy tipo, ah, da hora, agora eu tenho espadachim, depois eu tenho músico, cozinheiro, e aí o Zoro fica, pô, cara, precisa de um navegador. É só você pegar, nesse exato momento, quando a gente vê que o Chopper entra no bando do Chapéu de Palha, nós já temos o Capitão, que é o Luffy, nós temos o Imediato, barra Espadachim, que é o Zoro, nós temos o Cozinheiro, barra Segundo Imediato, que é o Sanji, nós temos a... Navegadora. Navegadora, eu não sei se meteorólogo... Meteorologista, ela é, meteorologista, mas... isso? Mas não é essa a especialidade dela, ela é navegadora e cartógrafa. Isso, a gente tem a Nami, que é navegadora e cartógrafa. A gente tem agora o Chopper, que é médico. E o Usopp, que é um sniper. É. Mentiroso. É, o sniper, mentiroso e, por enquanto, faz tudo. E não podemos esquecer que eles também têm uma princesa e um pato. Sim, uma princesa e um pato no momento. São importantes. No momento, exato. É como a Rita disse, a doença da Nami, malária pré-histórica, velho. Ninguém dá esse nome, mas é tipo uma doença aí que te mata meio rápido se você não tratar, e é por conta de mosquitos, e aí aparece... Era chikungunya. Estão tratando a Nami, chega uma... médica que fala, o que você tava fazendo? Andando com a barriguinha pra fora na média pré-histórica? E a Nina me dá um sorriso amarelo, daqueles ha, ha, ha. É. Não, e salva de palmas pra doutora Kurehara, a véia sem vergonha mais sacana que eu já vi no anime até hoje, cara. Nossa, eu adoro ela. Ô Nerdmaster, você tem que... Vocês dizem que o Sanji e o Zoro transferem dinossauro? O dinossauro é ela, menino. não, absurdo. Ela é uma jovenzinha de apenas 139 anos. Você respeite, doutora Kurehara, tá? A doutora Kurehara também é interessante, porque ela é a primeira pessoa que, quando falam pra ela sobre o Gold Roger, ela fica tipo, Gold. D. Roger? É Gold D. Roger. Que... Né, quando falou, é o Gold Roger? Ah, é assim que vocês estão chamando hoje em dia? É, então, é esse tipo de detalhe que o Oda vai pondo desde o começo, que é impressionante quando você relê o One Piece e fica... Putz, cara! Tava e o pior lá, é só que não essa sabia ve... bastante não. pra ver. E o pior é que essa velha viveu na época, né? Nossa, sim. O Gold Roger foi 20 anos antes da época do Ruffy, então a Coreia já era velha. E já tava só com 110 aninhos só. Meu, mas pensa só. É, desde o começo do... Do anime barra mangá, todo mundo falando que era o Roger dourado. Mas é a partir daí que a gente entende que é Gol de ponto Roger. Ê, família D! Família do capeta! É. Enquanto o Luffy quase congela a bunda pra levar a Nami pra ser tratada pela Doutora Kureha e pelo Chopper. E nisso o Sanji quebra as costas. Né? Porque sim. E vamos dar destaque tudo, né? Aos simpáticos coelhos lobisomens de Drum. Coelhos lutadores, sim. Coelhos lutadores, sim. E também. Eu não lembro se foi porque o nariz do Usopp tava congelando ou coisa do gênero. Eu só sei que a Vivi sentou-lhe o sarrafo na cara do Usopp e ele ficou com a cara do tamanho de um bonde, velho. É que ele tinha sido enterrado na neve, porque eles tinham tomado. Eles tomaram avalanche, né? Os coelhos ficaram pulando que nem uns retardados lá em cima na porra da montanha. Aí fizeram uma avalanche, né? Aí foi avalanche pra tudo quanto é lado. Pegou o Luffy, pegou o Sanji, pegou a Nami, pegou o Zop, pegou a Vivi, pegou todo mundo. Aí a Vivi se livrou da neve, tal e coisa, né? Zop, cadê você? Ela só vê aquele palito, né? Aquele pedaço de graveto, né? Enfiado na neve, que é o nariz. Ele só dava o nariz pra fora, né? Do Zop, né? Ela puxa o Zop, só que o Zop já tava, ai, a vida tá boa, eu vou pra luz. Não, não vai pra luz, não. Pate. Chipatada na cara pra ver se ele acorda. Aí, obrigado, Vivi, você ter me acordado. Aí, a cena seguinte, a cara inchada do Zop parecia uma melancia na cabeça. E é por causa dos dois... que a gente fica sabendo sobre o Apple. O Apple? Mas acho que eles já tinham encontrado o cara que a gente Apple tinha esbarrado antes, né? Eles esbarraram no mar. E eu acho que Drum Island é a primeira monarquia que o Ruffy derruba, né? Você acha? Eu tenho certeza. Porque o Ruffy faz isso várias vezes. E o Apple é engraçado porque a gente... O Oda também desenhou capas de capítulos com a história dele depois do arco de Alabasta. E ele faz brinquedos e vira, tipo, o rei dos brinquedos e consegue comprar uma ilha própria. Então ele consegue virar rei de novo, é esquisitíssimo. É, depois, mais pra frente, ele... Depois, no Conselho Mundial, ele volta como rei de novo, é isso. Isso é, mas o interessante é que, assim, dessa vez ele volta como rei, mas rei por fato de direito, né? Ué, mas ele já era rei por fato de direito, ele era filho do rei anterior. É, ele era o rei de Drum, de verdade, é só que ele era um tirano. E o One Piece permite que você derrube o tirano e coloque um rei melhor. E ele, o rei novo é considerado rei. Um beijo, Teriobito! É que nem o cargo da Amidala em Star Wars, que é tipo... Mas você foi eleita? Mas você é, tipo, a princesa eleita? Como é que funciona isso? É o poder do dinheiro. Exato. E aí, queridos ouvintes, se vocês não conhecem o arco de Drum Island, é basicamente o Ruffy e o Sanji desesperados pra salvar a Nami. E nisso, todos os médicos da ilha foram comprados, basicamente, pelo rei, que é esse cara aí que tem o poder dele comer as coisas e... A barriga dele é uma fábrica. Cara, a barriga dele é uma fábrica e tudo que ele come, ele consegue cuspir ou transformar de alguma forma. Tudo que ele come vira matéria. A coisa mais sensacional do mundo é Bakubakunomi, a fruta da comilança. Nossa senhora. É, então, o Oda faz essas paramécias que tem uns nomes que são tipo um conceito, né? Então, não é um conceito. A Hanahanomi é a fruta do brotamento. A flor. É, então, a Então tem... você faz braços por todos os lados, por exemplo. Então, é um conceito. Uma coisa que é interessante nas Akumas no Mi, a grande maioria delas são construídas em cima de onomatopeias. Sim. Gomu Gomu. Que é a onomatopeia de pra esticar. De goma. É, de goma. Né? De chiclete. Né? Gomu Gomu. Não, aí você tá levando em consideração a aliteração que fizeram pro inglês. Não, a onomatopeia Gomu Gomu é pra qualquer coisa que você faça que estique. Tipo você morde chiclete. Pastel e o queijo estica? Pode ser o chiclete, Gomu Gomu pode notícias. Ser o queijo do pastel que estica. Sim. Pode ser o queijo do pastel, pode ser a liguinha que você utiliza pra amarrar dinheiro. Tudo que esticar, utiliza-se Gomu Gomu. Que legal. E no caso de Hana Hana no Mi, é por causa que eles utilizaram como um símbolo uma flor. E aí você tem as mãos e podem virar flor a partir da multiplicação. Tem mais a ver com o símbolo budista. Tem algumas entidades budistas que são representadas por lótus e aí as mãos vão se desabrochando como uma lótus. Aí, ó, viu? Mas assim, esses conceitos mais complexos são poucos dentro das Akuma no Mi. O resto é tudo baseado em onomatopeia. Bom, voltando ao arco de Drum. Elas são mais comuns nas paramécias. Voltando ao arco de Drum, então. Cara, a história do Chopper com o Dr. Hiriluki. Cara, que coisa linda, que coisa de cuti-cuti, de meiguice, de chorar também em litros, né? De você suar pelos olhos. É, porque imagina, o Chopper, ele era só uma rena que comeu a Hito Hito no Mi. A fruta do homem. Sim. A fruta da pessoa. É, e aquela é uma zoan que se você come, você assume um aspecto animal. No caso do Chopper, ele assumiu o aspecto humano. Aí eu queria só saber, se uma pessoa comesse a fruta da pessoa, ela seria duas vezes pessoa? Mas não. Tem uma pessoa que comeu a fruta gêmea. Da pessoa. É o almirante da marinha, o top lá, Não. Putz, esqueci o nome dele. O Sengoku, ele não comeu a Hito Hito no Mi, ele comeu, aliás, é... Não, ele é a Hito Hito no Mi Buda version. É, a versão de Buda, tá certo. É, que ele se transforma em Buda. Ele vira um humano mais humano do que um humano, é basicamente essa a ideia, mesmo que ela seja redundante. É, mas aí a Hito Hito no Mi versão Buda é uma das Zoan versão mítica. Eu tô me segurando pra não falar besteira agora, que você não sabe o quanto. Ai, que bom que você se segurou. Que bom. De nada. Aí em Drama Island também é importante que o Ruffy precisa seduzir o Chopper pra ele seguir. Seduzir é bondade sua, porque ele perseguiu stalkermente. E aí é a Nami que consegue convencer a Kureha a deixar o Chopper sair pro mundo. Não achei. A Kurehara já tava sabendo que o Chopper não era pra ficar ali, não. Ela não precisou ser convencida, não. Mas é meio que a mãe deixando a criança sair do ninho, sabe? Tanto que no final chegou, vai na paz, meu filho idiota. As flores de cerejeira na neve, é muito bonitinho. Então, mas o interessante desse ponto é que assim, quando vão pedir a permissão da Kureha pra levar o Chopper como médico, ela só vira e fala pra quem quer que seja assim, você quer levar ele? Tudo bem, não tem problema, convença ele. Não, a carinha do Chopper, quando o Luffy tava enfrentando lá o Bakubaku, lá o Apol, né? Que ele chega, você vai ser meu companheiro, tal e coisa. Aí chega a porrada, estanca na casa de Noca, né? A chinela canta, segundo palavras do próprio Luffy, né? Aí depois chega o o... Ei, caralho, o Tony Tony, né? Chega o shopping pra doar. Chega o top, chega o shopping lá pra doutora. Doutora, ele me chamou de companheiro. A doutora deu uma risada naquela hora, deu aquele sorrisão. Ei, lasqueira, agora ganhei meu dia. Vou me livrar desta porra desse bicho. Misericórdia. Mas enfim. Mas assim, aí a gente vê o flashback do Chopper, né? Como a gente consegue fazer que as cerejeiras floresçam em meio à neve? É aí que no final a gente vê que são feitas cerejeiras através de fogos de artifício. São feitas cerejeiras através de jogar tinta rosa na neve. Isso, e aí tem uma nevasca fofa, cheia de flocos de neve cor-de-rosa. Aí o Chopper chora, litros, eu choro atrás igual, fiquei os dois chorando. O Chopper chorou e gritou, e eu chorei, eu não gritei, mas eu chorei, eu tô chorando. E aí agora o Chopper tá na jornada dele de descobrir a cura para todas as doenças. E se deslumbrando cada vez que os caras fazem uma besteira lá no barco, né? O negócio de... É assim que é ser pirata? Que legal! Nossa, assim que o Sopo fala que ele tem 8 mil seguidores, o Chopper fica... Ai, meu Deus, é verdade, Yanami. Ai, meu Deus, essa criança vai ter que... Ai, meu Deus, o que a gente faz com essa criança agora? É, se você levar em consideração, já tem a primeira vez que... O Chopper, o Sop e o Luffy aparecem segurando uma bandejinha de madeira com uma espécie de... acho que os hashis enfiados nas narinas, velho. A dança do hashi, é isso aí. Hashi na orelha, no nariz nas e na boca. Nas narinas e na boca. É, nas narinas e nas boca. Nas bocas, isso. E aí, depois de Drum Island, agora com um médico na tripulação, eles vão pra Alabasta, finalmente. E eles chegam em Alabasta e tem vários animais esquisitos. O Ruff ensina Kung Fu pra umas lontras lá, só de zoeira, é incrível. Só que antes de chegar em Alabasta, Ruff e companhia são apresentados ao melhor coadjuvante, o mais favorito vilão barra coadjuvante da história de Um Pedaço, que é nada mais, nada menos que a grandiosa Mr. Bonchan! Bonchan! Kakoine! Cara, eu fico muito feliz em ver o Bon Clay em Alabasta, velho. Mas depois... não quero nem lembrar. É, porque assim, o Bon Clay, pra que todos tenham certeza, ele começa como vilão. E não, ele começa como uma pessoa louca. Nessa série específica que o Nerdmaster tá falando, o Bon Chan, na verdade, é um amigo. Ele faz amizade com a galera do navio. E aí eles descobrem depois que eles estão em lados opostos da disputa que está acontecendo, né? Pois não, é, depois... antes de dançarem a rumba, né? Enquanto eles estão festejando, né? Eles são... É maravilhoso isso, cara. Mas eu quero falar aqui. Bon Kurei é um personagem de One Piece que é uma drag queen, que faz parte de um grupo de pessoas em One Piece que são drag queens. E aí, isso pode ser considerado problemático por algumas pessoas, porque é uma forma muito caricata de drag queen. O Bon Kurei tem a maquiagem pesadona, a perna peluda. Uhum. Ele é uma gay super exagerada, tanto que ele não tem uma acompanhante mulher. Ele é o Senhor 2 e ele não tem, sei lá, Miss Segunda-feira do lado dele. Ele é só sozinho porque ele não gosta de mulher, ele é uma drag gay. A gente encontra o país da Zokama depois, e o Oda tem aos poucos mostrado, com outros personagens que ele vai apresentando, que dos anos 90 pra cá, ele percebeu que as Zokamas são ofensivas sim, mas ao mesmo tempo elas são uma representatividade muito específica de um tipo de drag queen japonesa. Então, existem personagens trans em One Piece, e as Okama não são personagens trans, eles são drag queens. A Bonchan a gente fala que é ela, mas ele é um homem gay drag. E ele é super divertido, e o fato dele ser um personagem profundo, que não é só sobre essa aparência dele, é uma coisa muito legal que o Oda também traz. Ele é amigável, ele é leal, ele luta com não só a arte marcial das Okama, mas ele também Okama tem Kenpo. As estratégias. Balé Kenpo! Balé Kenpo! Ele usa sapatos de cisne, então ele tem um alcance muito maior. Então quando ele vai lutar contra o Sanji, ele usa esse alcance na vantagem dele. E ele usa o fato do Sanji não bater em mulheres na vantagem dele. Porque o Bonchan tem o poder do shapeshifter, né? Ele consegue mudar de forma. Sim. Então, ele põe a mãozinha na Você quer agora um momento? Você quer... E se transforma. Isso. Você quer que agora eu exploda a sua cabeça, seu Jorginho? O que eu ia falar antes de ser interrompido. Simplesmente, o dublador brasileiro de Bonchan é ninguém mais, ninguém menos que o seu Elcio Sodré, o Kakashi de Naruto. E o Shiryu de Dragão de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu sei, já tinha visto. Uma coisa que eu queria comentar é, tipo, é a primeira vez que o Sanji entra em contato com o Okama Kenpo, que mais pra frente ele vai aprender. É, isso, né? É bem interessante, cara. Ele vai aprender na marra. Na porrada, né? Na base do ódio. Na base do ódio mesmo. Pobre Candy-chan. Meu, mas... Cara, aquela parte em que eles conhecem a Bonclay, simplesmente é assim, ele brinca, ele dança com todo mundo, e aí depois eles descobrem que ele aproveitou desse momento pra copiar a cara de todo mundo, que é o poder da Akuma no Mi dele. É, então, sim. E aí você descobre que o plano do Senhor Zero, do Crocodile, é causar uma guerra civil, fazendo com que o povo já fique contra o rei, porque o Crocodile tá controlando onde chove no país do deserto. E aí ele vai usar o poder do Bonclay pra transformar o Bonclay no rei, pra o rei falar várias merdas em público, pra que a guerra civil de fato aconteça e o Crocodile consiga a coroa de Alabasta. E é isso que a Vivi tá tentando impedir. Veja que o pessoal que é a cúpula da Baroque Works são habilidades escolhidas a dedo. Então, e aí tem a gradação, que o Zero é o mais forte, e aí o Senhor Um, o Das Bones, é o segundo mais forte, e por aí vai. É. O Bonchan é, na verdade, muito forte. É, porque Bonchan é só o terceiro mais forte na Baroque World. Ele é o Mr. 2. E aí o Sanji luta contra o Bonchan, que aí eles têm todas as coisas de luta marcial com as pernas e chutes. E o Zoro luta contra o Das Bones, porque o Das Bones tem o poder da lâmina no Mi. Ele transforma os braços em espadas e as pernas também. É qualquer parte do corpo em lâminas. Sola. É, e que o Zoro solta sola. E começa a usar hack sem perceber. E corta metal. É muito foda. Vamos fazer o seguinte, a gente primeiro fala do plano do Crocodile, que é justamente a operação chamada Operação Utopia. Ele vai destronar o Nefertari Cobra, e além do que, a gente, do meio pro final do arco de Alabasta, a gente é apresentada a possibilidade de uma arma antiga e muito poderosa chamada Pluton. É verdade. Essa arma e aí já vocês causou perguntam, mas tanta por que teoria. Sim. Não é? E aí vocês perguntam, mas o Crocodile não é o Shichibukai? O Shichibukai não é o pirata que a marinha deixa fazer as coisas? A marinha deixa fazer algumas coisas. Então o Crocodile inventou a Baroque Works pra conseguir fazer esses planos aí por baixo dos panos. Porque no front dele, ele é só o dono de um baita de um cassino. Uma pirâmide enorme no deserto. Ô Rita... O nome correto disso é Corsário. Isso. Que são os piratas que são permitidos pela realeza. Que no caso dos Chichibukais. Mas também são... você pode chamar de filha da puta. Também. É, porque não é nem realeza, né? É o governo mundial que permite dar a permissão dos Chichibukai. Então, o Chichibukai é basicamente. Sinceramente, na uma... minha opinião, só tem dois Chichibukai que presta, tá? É o Jinbei e o. Meu querido. Não, senhor. Meu querido palhaço Bozo, cretino maravilhoso do punk, tá? Então, mas a minha Chichibukai favorita era a Boa Hancock. A Boa Hancock, não, a gente não pode considerar tá mais a Boa Hancock como Chichibukai, né? Então, mas ela. Ela para, ela desiste do Chichibukaísmo depois, não desiste? Não, ela não desiste. O governo que derruba o sistema Chichibukai, nenhum deles mais é. Sim. Até porque nessa época ela ainda era Chichibukai. Só que a gente não sabia da amante do Luffy. Nessa era, né? Amante é muito difícil. Calma que a gente ainda vai chegar lá. Pra complicar ainda mais a situação em Alabasta, a Vivi sabe que o vilão é o Crocodile. Ela tem que chegar no pai dela pra falar os planos do pai do que tá acontecendo. O amigo de infância dela é o líder dos revolucionários que tá incentivando a guerra civil. A Baroque Works está atrapalhando tudo pra todo lado. O Ruffy causou e usou todo o pó de chuva num spot só e cagou várias passos do plano do... Não, e a maior sacanagem, cara, a maior sacanagem de todas, é o cara que comprou o Dance Powder pra usar, era a voz do Seu Madruga. É, Mr. Carlos Seidel. Fodão. E o Smoker Taito, o capitão da marinha, tá lá tentando investigar não só o que tá acontecendo em Arabasta e o que tá acontecendo com o Crocodile, como o Smoker tá seguindo o Ruffy desde Logtown. Sim. Aliás, uma coisa engraçada sobre o Smoker, principalmente na parte dublada da Netflix, eles permitiram o dublador do Smoker falar tudo quanto é palavrão que ele quisesse. Cara, o Smoker é o bicho mais boca suja que eu já vi num desenho na minha vida, cara. Então, né, Márcia? Isso daí é uma tendência de toda a dublagem de hoje em dia. Ninguém mais se segura. Se é pra falar palavrão, fala e foda-se. Não, melhor de todas. Isso aí já é mais pro final, mas só pra dar um exemplo, tá? Aí o Smoker recebe a ligação lá da Marinha, né? Ah, vocês é que vão ganhar os méritos por ter derrotado o Crocodile, tá? Mas não foi a gente, porra! Ah, mas não interessa, vocês vão ganhar medalha, vão ser promovidos, e vai lá na galera, e baralhé. Aí o Smoker chega, olha pra cara do Dendemushi, né? Chega lá, sabe mais o que vocês têm que fazer? Dá um recado pra mim, pra velharada lá do conselho. Manda eles a merda! Eu gosto que mesmo com essa personalidade arranhada e agressiva, o Smoker é extremamente inteligente... E ele é extremamente ético. Ele tá lá atrás do Mugiwara porque ele, como marinheiro, tem que perseguir piratas. Mas ele acha que o Mugiwara, o Ruffy, tá conspirando com o Crocodile. E só quando fica o Smoker e o Ruffy presos numa gaiola feita de Cyprian Stone... Karioseki. Eu não sei em português o nome. Karioseki. Não, ficou como Karioseki. Ficou como Karioseki mesmo. Ficou. De aço, aço marinho, sei lá. Pode chamar de aço marinho. Metal marinho. É só ali que o Smoker olha pro Ruffy e fala, pô, cara, tu não tem nada a ver com isso, né? E aí o plano do Crocodile é afogar esses caras, porque ninguém liga, tá afogando em água marinha mesmo, jogou a chave na goela de um crocodilo, e aí quando chega as pessoas pra salvar, tem que ir atrás do crocodilo, e agora, mais a banana na cabeça do crocodilo, e agora? E aí o Zoro olha pro Mr. Suri e fala, ô, faz uma chave aí de cera com seu dedo e abre a jaula. Uma das melhores coisas da dublagem foi a parte do que o Luffy fala, pro Smoker. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ele ainda fica vermelhinho ainda, minha gente. Não, eu morri de rir com isso, velho. Não, Dublagem. Ah, e os nomes que o Luffy chama, o Smoker, né? É Maria Fumaça, Zé Fumaça, Tio Chaminé. É só daí pra baixo, cara. Meu, esses cacos de dublagem são sensacionais, cara. Melhor de tudo, não. Melhor de tudo. Bonchan, quando chega na primeira vez no navio dos Mugiwaras e olha pra Nami e chega... Ai, se eu te pego! Ai, ai! Delícia! Ai, Michel, pelo amor nossa, de Deus! Nossa, assim você me mata! Ai, se eu te pego! Mano do céu, uma coisa que eu notei, que isso vai fazer uma referência do caramba lá pra frente, é o Sanji. Quando ele pega o Dendemushi de um dos membros dos Baroque Works e fala com o Crocodile... Do 3. Ele pega lá na casinha do Mr. Suri, a casinha de cera lá na... É. Ele tá tomando chama... Garden. Isso. É. E ele se chama de Mr. Prince. Puta referência depois que a gente resgata lá na... Quando a gente vê a Germa 66, não? Isso. Outra coisa que eu gosto muito de Alabasta é que no final das contas o Luffy acaba que luta contra o Crocodile por 3 vezes. Na primeira vez ele sobrevive por pura e simples sorte. A segunda vez ele tem uma estratégia meio besta, porque o Crocodile é o Homem-Areia, né? Ele consegue, inclusive com os poderes de areia, sugar toda a sua umidade. Então, na primeira vez cai água no Luffy por desejo divino. Na segunda vez o Luffy... Ele bebe um galão de água antes da luta pra ficar cuspindo no Crocodile pra acertar ele, porque a areia molhada é um líquido não newtoniano, então o soco pega. E na terceira vez, o Luffy já tá tão sangue no zóio que os punhos dele já estão tão ensanguentados que é líquido o bastante pro soco atingir o Crocodile. É, isso então se chama... Então parece que... diga. Isso se chama poder do protagonismo. Então, mas ao mesmo tempo que o Luffy tem o poder do protagonismo, principalmente na primeira vez que ele sobrevive, o Luffy tem uma coisa que é chamada gênio de luta em protagonistas de anime de porrada, né? O protagonista sempre manda muito bem e sempre se adapta muito bem. Então mostra que o Luffy tá aprendendo a lidar com os tipos de desafio que de fato vão aparecer na Grand Line. O Crocodile é o primeiro grande desafio que ele tem que... Saúde, meu filho! Derrotar na Grand Line. Cuidado que pode ser Covid, tá? Tá. Então, o Goku é um gênio. O Naruto também, o... Sei lá... O Yuji... Chamar o Naruto de gênio é uma forçada de barra. Não, é Battle Genius, é um poderzinho. É um poderzinho de protagonista. O Seiya também é. Porque o Seiya leva o Cosmo e ganha a luta por conta dos poderes dele de protagonista. E só porque esse cara foi falado neste episódio: morra, Seiya, seu viadinho! tinha que trazer a zoeira, mas vamos lá. O que acontece? Você fala do Toriyama, eu falo do Viadinho. Né? Então, aí quando toda a Baroque Works se reúne em Alabasta, é aí que a gente vê que se a gente fosse fazer uma ficha de RPG do Crocodile, com certeza ele teria o defeito que quase todos os vilões têm, que é a chamada profilaxia vilanesca. Ou seja... Mas tio Jorge, o que é profilaxia vilanesca? Ele queria perguntar, se desculpa, tá, convidadas? Ele queria perguntar. Você perguntou porque você quis. Aham, vou fingir que não tinha combinado isso antes, tá? O que acontece? Pra quem não conhece, com certeza a Rita conhece muito bem, obrigado... Mas pra quem não conhece, profilaxia vilanesca é quando o vilão acha que tá tudo ganho, que tá tá dominado, tá tudo dominado, ele começa a contar todo o plano. E é aí que ele pisa no tomate. Tem alguns vilões em One Piece que são especialmente bons nisso. Né? O Caesar. O Spandam. Não, o Spandam é a epítome disso daí. Exato. O Caesar também. Ah, mas aí o Caesar a gente é que o Caesar muito... Clown, ele é um cientista, então ele quer falar do PhD dele, já que você perguntou. Né? Isso porque. Mas é que o Spandam não... tá só tentando afagar o próprio ego. Então, a gente tá mais próximo do Spandam do que do... Fugiu, mano. Já tá valendo. Caesar Clown. É, a gente tá mais próximo do Spandam do que do Caesar Clown, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí, uma coisa que é interessante é, segundo um guia de episódios que eu consegui, a gente encaixa bem aqui no meio do Arco de Alabasta um OVA chamado de Etinju no Chopa ou Coco. Basicamente, o reino de Chopper, a Ilha dos Animais Estranhos. Que é basicamente é uma das ilhas ali na região de Alabasta, que tem um monte de animal estranho e que o Chopper fala com todo mundo. Basicamente ele se transforma em rei de todo mundo, né? Eu vou deixar aqui... Inclusive já tinha sido mostrado, inclusive, com o Karu, que o Chopper, por ser uma rena, ele consegue falar com os animais. Com qualquer um, diga-se de passagem, né? Inclusive com os homens. Então, assim, aí uma coisa que também é interessante é que, assim, há o primeiro encontro do Luffy e do Ace nesse arco. Nossa, a apresentação do Ace Punhos de Fogo é muito foda, cara. Sim, porque o Ace é tipo... Você vê o Ace e você já sente o carisma dele exalando no calor das chamas dele. E aí ele vai lá e tem um acesso narcoléptico e come... Faz com a cara na comida. Mas eu fico, ué. Não, e o pior de tudo. E o pior de tudo é o disparate de diferença de educação entre o Luffy, que é o tapado mor da vida, né? O macaco. E o Portgas, que putz, grila, gui, menino bem educado, né? Ele inclusive pede desculpas pra tripulação inteira por terem que aturar a porra do irmãozinho dele, né? Não, a reação deles é um barato. Ah, oi, prazer em conhecer, sou o Ace, sou o irmão do Luffy. Que? Como assim? Como assim? O Luffy tem um irmão! E aí o Ace segura o Smoker pra galera conseguir dar uma escapadinha. Caralho, que porradaria gostosa e franca, né? E é aquela história, dos, né? Onde a fumaça a fogo. E aí você, né, vê os dois lutando e você fica... That's so hot. Não, o Ace, inclusive, fala... Porra, ô Maria Fumaça, tu pode ser fumaça, mas eu sou fogo, bicho. Aí cai direitinho os cacos de dublagem. Sim. Meu, aí você vê que, assim... Por mais que o Ace seja irmão do Luffy, assim, a gente sabe que é irmão de criação, né, mas, mano, ele peita de pau, tipo, pau, ele peita pau a pau um dos caras que é um dos cargos mais altos dentro da Marinha, cara. É, venhamos e convenhamos que é uma logia contra uma paramécia. Eu acho que as logias levam um pouquinho de vantagem, só um pouquinho. E o Ace não é um Zé qualquer, né? Ele é o segundo comandante... Ele é o comandante do segundo esquadrão do White Bird. Ele não é pouca coisa. Não, e fora o fato de que, pelo rank das frutas, né? Das Akuma no Mi, a Mera Mera é uma das logias mais poderosas. Sim. Mas é que as frutas... As Akuma no Mi dependem muito da criatividade do usuário, né? Sim. Também. Então eu acho que se o Sopo tivesse a Mera Mera no Mi, ele não seria tão forte quanto o Ace com a Mera Mera no Mi, por exemplo, sei lá. É, mas aí a gente vai... O Sopo foi um mau exemplo, mas tem outros personagens que você vê e fica, esse cara aí provavelmente nunca vai ter uma paramécia, como é, elas logia. Acordam, né? É, uma logia... Mas daria certo, viu? É, despertada, isso. Né? Daria certo, viu? O Usopp aí com a fruta do fogo. Atirando as bolas de fogo. Foi um mau exemplo, porque o Usopp é muito criativo. O Usopp é muito criativo e ele seria um sniper com bolas com de certeza. Fogo. Então, cancela o que eu disse e volta. Vamos pegar um personagem diferente. O Mas Bug, é por exemplo. O Bug decide que ele quer socar. E aí, quando tem. Então, você vê ele criança, ele é muito ruim isso. Porque socar com um soco de borracha é meio tosqueira, né? Então, o Bug com a Mera Mera no Mii ficaria muito ruim. Exato, é um bom exemplo. Não, o Bug fica ruim até com a fruta assim, dele. Mas aí volta a dizer. Mas a fruta do Bug é uma fruta teoricamente inútil, né? Que a porra de quebrar em pedacinhos, grandes merda de poder. Mas o Bug usa com uma criatividade muito boa, tá? Então, mas então, o Doflamingo tem o poder do fiozinho. E, meu Deus do céu, ele é OP pra caramba. Ele é um capeta. Então, mas o que eu tô querendo dizer é... Se o Bug tivesse usando a Mera Mera no Mi ao invés da Barabara no Mi, ele seria bem menos engraçado do que um palhaço que pode ser serrado ao meio. A Barabara no Mi foi dada pro Bug de propósito, velho. Com certeza. Ah, sim, o que ser dado, velho? O Oda faz vários caras predestinados, né? Não, ainda mais na fase de que ele vira um mini Bug, que ele perde o corpo, fica só cotoco de braço, de perna e a cabeça. Porra, aquela fase foi sensacional, cara. E você sabe que essa fase do mini Bug são histórias que eram contadas nas capas dos mangás de One Piece. Sim. Sim. O encontro Mas do Bug com o tio do, com o tio do dá... baú. É, isso. Mas o Oda faz poderzinhos que combina com os nomezinhos das pessoas. O Bartolomeu é Mil, de gatinho, porque o poderzinho dele é as patinhas. Patinha, patinha no Mi. É, Popó no Mi. Porque ele é o Bartolomeu. Mil. É, Bartolomeu é outro personagem. Na moral. O Bartolomeu é o... O Bartolomeu é o dente cerrado, né? Do, é, o da das barreira. Barreiras. É, barra. O cara das patinhas é o Bartolomeu. Então, uma coisa que é interessante é que assim, a gente tem grandes lutas contra os membros da Baroque Works. E aqui eu até, assim, a gente pode falar da luta do Sanji contra o nosso querido Mr. Two, mas assim, a melhor luta pra mim não foi Zoro contra Mr. One, não foi Sanji contra Mr. Two. Foi a luta da foi Nami. Foi o Sopo contra o Fora e a Topeira. Ah, não. O Sopo contra o Fora e a o Topeira. O Sopo contra a Topeira e o Fora. Puta que pariu, cara. Eu senti um dó do Sopo, cara. Não, cara. Mas a luta da Nami também é bem legal contra a mina dos espinhos lá. Sim. É por isso que eu falo. É, pelo menos na minha opinião, a melhor luta. Pelo menos aqui o Mugiwara da vez... Se estrepou mais, se esforçou mais, quase morreu, foi a luta da Nami. Sim, uma hora ela tinha que evoluir, né? E tudo graças a quem? Ao Sopo, que fez o Climatact. Climatact que depois fica bem OP, quando ela passa pelo Time Slip. Ah, mas isso é depois do Time Slip. Mas todo mundo fica todo OP mundo depois vira... do Time Slip. É, até o Sopo fica OP, ele vira o... Como é que é ele o... Ele vira o jardineiro do maluco. Isso, né? Isso. Bom... Mas é que é legal a luta da Nami porque é a primeira vez que ela tem uma arma que ela consegue usar para lutar junto dos Nakama dela. Sim, é por isso que eu falei que, na minha humilde opinião de merda, a melhor luta que dá pra ver que se esforçou ao máximo é justamente a luta da Nami. Eu compreendo isso, mas eu fico muito com sangue fervendo vendo o Ruffy socando o Crocodile com sangue. É tipo, ah, que da hora! Ah, isso eu também, né? Mas... é tipo, o protagonista com sangue nos olhos fala assim, ah, quer saber? Já que não dá pra usar água, vou usar o meu sangue. E vai lá e sente o sarrafo nele. Exato, e eu não tive essa hype contra... em outras tantas... Deixa eu só te contar dizendo uma coisinha. Tô só te contradizendo uma coisinha. Meu querido host desta conversa, a pessoa que eu adoro, acho que eu amo muito mais a mãe dele. Você falou, é uma pessoa que se esforçou pra caramba, se lascou bonito, foi a Nami com a Miss Double Fire. Isso é verdade, não vou discordar disso. Mas a porra do Usopp quebrou-se inteiro! Teve que ficar enfaixado da cabeça aos pés! Na verdade, do nariz aos pés. Do nariz aos pés! E tu ainda fala que quem se ferrou foi a Nami. A Nami só teve um cortezinho na bochecha. Mas convenhamos, cara. Assim, tudo bem. O Sop quase morreu na luta dele. Sim, mas assim... Ainda o Sop, ele é atirador, cara. Ele tem técnica. Querendo ou não, o Sop tem técnica de luta. A Nami teve que desenvolver na raça. Na raça e no manual do Usopp, que tava tudo escrito lá no manual. Pois é, mas aí ela teve que se adaptar à ferramenta de luta e pra ir vencer uma membro de alto escalão da Baroque Works. Mas aí é a minha opinião. Eu acho que é pura questão de gosto. Sim. Então tá tudo bem. Por isso que eu falei, é a minha opinião nesse caso. Cara, e o final com a Tornado Tempo, isso é o escuco de dentro. Mas uma coisa que eu gosto na luta do Usopp é que a primeira vez que a gente vê o Chopper desesperado falando, ai meu Deus, o Usopp precisa de um médico, chamem um médico. E aí o Usopp, Chopper, você é médico. Aê! É a primeira vez que se cria essa piadinha recorrente. Isso, e é a primeira vez que o nariz do Usopp quebra em 200 mil pedaços, se esfarela. Não, o mais legal disso daí é que assim, depois dessa do Usopp falar, você é o médico, aí toda vez que o Chopper grita, chama o médico, chama o médico, ih, eu sou o médico. Então, mas isso acontece só até o time skip. Depois do time skip, o Chopper tem mais confiança em si mesmo e nas próprias habilidades, então ele nunca mais duvida de si mesmo, é muito bonitinho. Sim, sim, sim, mas a piada recorrente fica... E aí, depois de muitas lutas, depois do Ruffy derrotar o Crocodile, depois da Vivi não conseguir parar a Guerra Civil porque ela não consegue falar mais alto do que a debandada de cavaleiros pra cima da cidade, e a galera da Baroque Works tendo uma bomba no castelo, no relógio central, e que o Homem Falcão vai lá se explode no céu... Aí a batalha acaba e o Cobra consegue falar com o namoradinho da Vivi. E aí dá tudo certo, porque eles descobrem que era tudo culpa do crocodilo. E tá tudo certo pra reconstruir o país. Só que aí... E nisso o Ruffy convida a Vivi a virar um pirata com eles. E Sim. A Vivi educadamente recusa, porque ela é a princesa do reino e ela tem muitas responsabilidades pra arcar, pra reconstruir o país dela. Sim. E a despedida deles é sinceramente muito emocionante, porque assim, eles querem se despedir dela, mas não podem deixar ela em maus lençóis, então eles simplesmente ficam de costas e erguem as mãos, e nas costas das mãos tem um X. E a sacanagem é o coitado do baixinho do Tony Tony tem que pular, olha eu aqui, olha eu aqui! Olha eu aqui, que ninguém enxerga. Mas é legal essa coisa do X, porque o X é o código secreto que eles inventaram pra que eles soubessem se a pessoa com quem eles estão falando é de fato na cama deles ou se era o Bonchan. Porque eles descobriram que tinha uma pessoa do lado oposto que tinha poderes de transformar. E aí pouco Sim. tempo depois que o navio se afasta de Alabasta pra poder seguir nesse ponto... Os Mugiwaras descobrem que temos uma visitante no navio. Não, uma nova Mugiwara. Sim. Uma nova Mugiwara. A Nico Robin aparece no navio e ela chega no Ruffy e fala: bom, Ruffy, você não deixou que eu me matasse, então agora... Assuma responsabilidade. Não, e o pior é o jeito que ela fala. Pode ser. Do jeito que ela fala, o Sanji só quis desganar. O que é que você fez com essa mulher, seu cretino? O que é que você fez com ela que eu queria fazer, mas você fez primeiro, porra? Mas aí a gente tem... A partir daí a gente tem os apelidos carinhosos que o Sandy dá para as meninas. É a Robin Swan. É Robin Chan e Nami Swan. Então, é a Nami Swan e a Robin Chuan. Isso. O que no Brasil não adiantou porra nenhuma, que ficou Senhorita Nami e Senhorita Robin. Desculpa aí. Sim, é porque assim, a piada tá no japonês, na língua japonesa, porque ele meio que mistura Robin, Nami-san com Swan, que é de ganso. Cisne, obrigado. E Robin Chuan, que é de Robin Chan, Robinzinha, né? Com o Cisne de novo. E aí a gente começa a conhecer a Nico Robin, porque no começo todo mundo tem o pé atrás, mas ela aos poucos vai se provando ser um Mugiwara, mas isso é conversa pro próximo episódio. Exato, que por enquanto a gente só tem um arco filler, que é pós-Alabasta, com algumas histórias que não tem nada a ver com a linha principal, né? Mas só pra completar o que eu ia falar da Vivi, a Wikia em inglês de One Piece considera que a Vivi ainda é um Mugiwara É uma aliada, né? Se você entrar na página do Chapéu de Palha, ela tá listada lá como Mugiwara de consideração. Sim. Porque a Ruffy convidou e ela meio que respondeu agora eu não posso. Não é que ela recusou de verdade, assim, falou não vou ser um pirata. Eu acho... Ela falou agora eu tenho responsabilidades como princesa. Eu acho que ela volta como o pessoal que ficou nos arcos, alguns arcos depois, né? Tipo, o Bartolomeu, ele ficou uma galera, não foi? Como uma tripulação do Chapéu de Palha, só que... extra, né? Como fosse uma tripulação extra. E eu acho que ela ainda volta sendo uma das aliadas, tipo isso, tá ligado? Então, eu acho que sim, porque em algum momento o Ruffy vai tretar com o governo mundial, e se a Vivi é uma aliada deles, a Vivi é considerada nobreza do nível dos celestiais lá, porque quando o governo mundial foi construído, você tinha... as famílias que se uniram na Red Line pra fazer o governo mundial, e só a família Nefertari voltou pra ilha de Alabasta, pra ilha original deles. Os outros ficaram lá e viraram celestiais. Então a Vivi tem um poder político enorme. O Ruffy tem uns contatinhos aí, a gente já falou do Garp. No episódio passado, não sei se vocês comentaram do Dragon, que é o pai dele, o líder dos revolucionários. Então, o Dragon... tem, tipo, contatinhos em todos os lados. O irmão dele é o braço direito do Barba Branca, sabe? Tipo, velho, what? Então, mas vamos lá. A gente não comentou sobre o Dragon no episódio passado, porque o Dragon ele só aparece nos próximos arcos. Não, o Dragon aparece em Logtown e luta contra o Smoker. E o Smoker fica, que esse chapéu de palha tem a ver com esse cara? O que tá acontecendo? Então, mas ele aparece, mas assim... A gente ainda não sabe quem é. A gente não sabe quem é. Ponto. Só justamente por isso que eu não citei o Dragon em Logtown, que foi citado no episódio passado. Justo. Eu vou citar o Dragon de fato e de direito quando os revolucionários aparecerem. E o Dragon dá a cara mesmo, tipo, acho que é mais plausível citar o Dragon quando a gente tiver. Quando for no episódio que vem. E a gente falar sobre Impel Down, que aí todo mundo fala a torta direito que o Dragon, líder dos revolucionários do mundo, é pai do Luffy. Sim, isso achou. Impel Down? Tem certeza? Eles já falam em Impel Down. Sim, mas Impel Down não é o arco que vem, o próximo arco é Skype. Ah, era? Tô viajando. Mas tá valendo. E eu acho que você quis dizer Enies Lobby. Sim, por aí. Tá tudo bem. Anyways. Obrigado por me corrigir. Mas, enfim. Não, imagina. É só que eu fiquei confusa mesmo. Não, tranquilo. Você sabe o que você tá falando. Foi só uma confusão de nomes. Relaxa. Foi só uma confusão de nomes. Não tô duvidando que você saiba. Eu sei que você sabe. Não. De boa. Fica em paz. É que assim... Como, assim... Pessoal que gosta, que ama One Piece, como todos nós aqui presentes. Alguns mais, outros menos. Mas gosta pra caramba. Eu digo pra vocês que assim, One Piece é foda. Mas pra você lembrar de tudo, cara, é osso. É que eu reli inteiro, tipo, agora em novembro, sabe? Então as coisas estão mais frescas na minha cabeça. É, mas pra você reler de novembro... Ó, ouvintes, a Rita recomeçou a ler o mangá em novembro de 2020. Ela terminou de reler, ela está acompanhando agora passo a passo com o que vem do Japão, agora em maio de 2021. Não, então, eu comecei a reler em novembro de 2020, eu cheguei no capítulo final daquele momento, ainda era novembro de 2020, eu reli One Piece em 3 semanas. Aí, ó, tá vendo, gente? Depois que eu falo que os participantes do Anime Sphere têm poderes especiais, vocês acham que eu tô falando besteira. Jorge, se você fizer a conversão de quanto tempo você perde vendo anime, é a mesma coisa. Só que eu leio o mangá. É que assim, eu leio mangá e assisto anime, os dois juntos, é essa a questão. É bem isso, eu não assisto anime, é essa a questão. E assim a gente termina essa parte 2 de One Piece. Mas, gente, o meu arco ainda tá bastante longe, só pra gente deixar interessante. Rita, qual que é o teu arco preferido? Aliás, a tua saga preferida. Putz, cara... Porque a minha... Nossa, difícil a pergunta. Porque a minha... Eu gosto muito de Skypiea, mas eu também gosto muito de Thriller Bark. É porque a minha é a Guerra dos Melhores. Infelizmente é quando o Ace morre, mas passou. É, a Grande Guerra, justo. Mas ao mesmo tempo, eu tô gostando muito de Wano. Meu Deus do céu, tá muito da hora. Meu, o ano, eu só quero ver quando é que eles vão inserir alguma coisa pra enaltecer o Zoro, como eles fizeram com a Whole Cake Island, que eles enalteceram o Sanji. Então, eu acho que vai ter, porque o Zoro não tem uma backstory. E se você parar pra pensar, a primeira vez que a gente viu um personagem de cabelo verde que não era o Zoro, foi em Wano. Sim, por isso que eu tô falando, eu só quero ver quando que eles vão... começar a subir a história do Zoro. É, eu não tô esperando. Eu não sei se vai acontecer não, mas tudo bem. É, porque eles fizeram com o Sanji na Whole Cake Island quando eles subiram a Guerra 66, né, meu? É, eu sei, mas eu não sei se o Oda vai... Se o Zoro tem uma personalidade que demanda esse tipo de explicação, sabe? Bah, enfim. Michelle, conta pra gente qual que é a tua saga preferida? Rapaz, eu gostei muito da Skypiea. Thriller Bark também, mas eu também gostei muito da saga dos Homens Peixe. Sabaody. The Fishman Island, sim. E tô gostando muito de Wano. Eu tô amando a animação de Wano, as músicas de Wano, a trilha, as lutas, o Zoro Solador. Tudo. É. Nossa, o Zoro conseguiu acertar um golpe. Ai, mano, você tá acompanhando o mangá? Vem falar comigo no privado pra gente gritar sobre o Zoro, por favor. Claro, claro. É só o fandom gritando que o Zoro sola, o Zoro sola. Queridos ouvintes, eu sou @ Rita Isaac em todas as redes sociais, viu? Vem falar comigo. Bom, enfim, gente. Bom, o que eu achei sobre até agora a segunda parte de One Piece até o arco de Alabasta? Eu sou tão putinha do Oda Sensei quanto o Jorginho aqui é putinha do querido Toriyama. Então, eu amo essa porra desde que a primeira vez que eu vi. Dublado, então, agora, graças à nossa querida Netflix, ficou melhor ainda, cara. Então, eu recomendo muito mesmo essa segunda parte de One Piece. Se você ainda não viu pela Netflix, querido ouvinte, toma vergonha na porra da sua cara e vai lá assistir. Michele, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo para falar de One Piece com a gente. E fala aí do Albucast e do Cidadela, por favor. Então, galera, se vocês quiserem escutar um pouco mais sobre One Piece, a gente falar um pouco lá no Albucast. Eu estou lá por lá também. E também falamos de animes no Cidadela, só que no Cidadela a gente tem, não tem o foco em One Piece, mas temos o foco em várias outras áreas, tipo animes, séries, filmes, uma mistura aí bem massa que vocês vão amar. Isso aí. Rita, fala um pouquinho aí do Quest. Queridos ouvintes, eu trabalho aqui no Anime Spheres, falando de anime e mangá, venham falar comigo sobre essas coisas nas redes sociais em @ritaisaka, mas eu também jogo RPG e tenho o podcast QuestCast, que vocês podem encontrar em @QuestCast20 no Twitter e Instagram. E a gente tem feito gravações ao vivo no Twitch, em twitch.tv/QuestCast20, todo domingo às 21 horas. Então venham participar. Hashtag Isa como toreador foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Nossa, ela chegou num russo e falou, no spico italiano. No hablo italiano. Foi incrível ela misturar várias línguas pra falar com o russo. Foi incrível. Bom, vocês sabem que o Nerdmaster, ele e eu, né, fazemos parte do Paranerdia. E o Nerdmaster é o próprio otário do Paranerdia. E eu sou o editor de lá, então, quem quiser falar com edição, fale para com as editions. Uhum, sim. Mas tá em, uma coisa que infelizmente eu não consegui dar andamento, foi o podcast que tá aqui no site do Anime Sphere, que é o Bardos do Infinito. Ele tem um pouco mais de um ano de hiato, mas logo mais ele volta, porque eu faço, é um podcast de áudio conto, e... Que eu gostaria de ter, como posso dizer, de eu conseguir dar aquele andamento pelo menos uma vez por mês, mas eu vou tentar. Aê, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Master, dono, sócio, próprio, otário e responsável pelo paranerdia.com.br, como todo mundo sabe, o podcast que é editado para o nosso querido Jorginho. Então, se vocês quiserem, passem lá em paranerdia.com.br e sejam felizes. De resto, outra coisa, antes de a gente ir embora, vamos falar dos nossos padrinhos, né, pô? Pessoal que ajuda a gente aí com contribuição financeira. Vamos dar um grande abraço para os nossos padrinhos. Primeiro, vamos em ordem de chegada, né? Primeiro, o Jota, o nosso jagunço, o Roronoa Cangaceiro, para quem ouviu o nosso episódio especial de aniversário de 6 anos. O Dan, lá do Japão. O Tomate, que já foi membro aqui do podcast, hoje ele tá com o padrinho, e o Arthur, cara, que é ouvinte ninja, que nem muitos ouvintes ninjas que estão aí ouvindo a gente, e que resolveu aparecer pra tá junto com a gente e se tornar padrinho. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Anime Sphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Anime Sphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!